Vamos. A gente tá muito aqui feliz e honrado. Eu tava escutando. Ah. O senhor tava aqui? Tava, aqui tava. Esperando que a hora que ele chamar. É, ué. Só que eu falar da rua, eu nem esperei já. Nossa. Tem cigarro aí mesmo? Cigarro? Vou pegar lá o cigarro. Cigarro? Tem aqui. Tá aqui, sim. Falar pra você, tô muito contente, viu? O senhor tá contente? Tava. É, coisa boa. Eu tava escutando. Ah. Tem outra tabela passando daqui, né? Tem. Tá escutando a gente aqui na hora do intervalo? Tava. É. O que acontece? Ah. Ela tava falando. É. Você foi ser isso contente. Mais ou menos, né? Que na vida passada tem mulher que foi homem. É. Neném. É. Só que nessa vida é desnecessário já aquela mulher, porque ela vai perder a feminilidade dela. Claro, veio. Não tem porquê, vida passada é vida passada, não tem nada a ver com essa. É. Se ela for homem, foda-se ela. Entendeu? Tá. Mas nessa ela não tem que perder a feminilidade dela. Sim. O senhor tá dizendo o que pode ser feito, que seja. É. O que não pode, não pode. Não dá pra fazer, não dá pra fazer, né? É. Ela faz o que ela acha mesmo. É, o que é capaz, né? É. Tá certo. Bom, eu quero falar com o senhor também sobre o ponto cantado. Ele ajuda, não ajuda, é necessário, não é? É obrigação, não é? Como vocês que inventaram esse negócio aí. É. Tem nada a ver com nós. Vocês cantam, fica melhor. Porque nem chega, nem dança, nem canta, joga. Mas é desnecessário. Ah, pode ver que eu cheguei. Não tinha. Na boa. É, não tinha ponto. Não tinha ponto. É. É uma coisa que vocês inventaram. Que é pra saudar. Eita. Pra saudar a chucaveira, por exemplo. Né? É. Canta um pedacinho do meu ponto, né? Fala nisso. Oita. É. E chucaveira. Afirma ponto. Na folha da bananeira. Da bananeira e caveira. Sabe, caveira? Sabe. Tá certo. E o senhor, assim, qual que é o relacionamento do senhor com o seu Tata Caveira? Tata Caveira? É diferente. É diferente? É. Ele é do senhor. É outra função. Outra função. Na minha Tata Caveira. Tata Caveira não tem nada a ver com a chucaveira. Uhum. Tem muita gente que confunde. É, acha que é o mesmo. Acha que é o mesmo, não é nada a ver. É, o cara não tem sua função. Tem sua função. É a mesma coisa, como é que é o seu nome? Jefferson. Por exemplo, tem dois numa empresa. Dois cargos diferentes. Ah. Um tem que fazer o cargo do outro, tem que ser igual ao outro. Não. Só porque tem o mesmo nome? É. Não. Então, é a mesma coisa. Tem chucaveira e Tata Caveira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa. Cada um tem sua função. Por ter quase o mesmo nome. É Tata, é como se fosse um sobrenome. Não. Claro, claro. Como se fosse um sobrenome. Ou... Pra não ficar caveira, senão ia ficar caveira também. É todo mundo caveira. Todo mundo caveira, que bagunça que ficar isso aí. Entendi. Muito bem. Então vamos lá. Se eu sou... quem que é mais fácil desenvolver mediunidade de incorporação? Mulher ou homem? Não tem nada a ver. Vai depender de cada um. De cada um? Cada um. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. É. Já que a mulher tem que permanecer na sua feminilidade. E o homem no seu elemento. Claro. Claro, claro. O que o Exu acha sobre o maltrato? Da mulher para com o homem ou do homem para com a mulher? Sem vergonha. Sem vergonha? É. Ainda bem que, olha, aqui no Brasil devia existir. Vamos supor. É. Não vou falar pena de morte porque é pecado você matar o outro. É. Quem pode tirar a vida é só o grande. Mas vocês tiram também, fazer o quê? É. Tira também? Então não se deve ficar procurando fazer mal nem o homem pra mulher, nem a mulher pro homem. Mas pro animal, pode? Não pode chutar o cachorro, vida. Por exemplo? Por que você chutar o cachorro? É vida? Aham. que é isso aí mesmo? É um caderno. O que que tem aí? Mas pra que serve? Ah, nossa. Não, folha. Fizeram pergunta aí? Fizeram. Quem pergunta que foi? Já passou. Da dona Rosa, né? Você trabalhava com ela. Ah, sim. Trabalha com ela. Trabalha. É, faz parte da nossa... Por que se o senhor incorpora no menino, ela não incorpora nele também? Porque, nego? É uma coisa designada. É. Por cada um. Entendeu? Então não é, quer dizer que eu tenho um caveira que eu vou ter também uma rosa caveira. É. Meu menino trabalha com a bombageira da Maria Padilha das Almas. Uhum. Tem nada a ver, só por causa que ele recebe a caveira, vai receber rosa caveira. É. Tem nada a ver, uma coisa não tem a ver? Não. Assim no astral tem a ver, porque a gente trabalha com a rosa caveira. É. É como se fosse a caveira mulher. A mesma coisa. Como se fosse. Vocês se colocaram o nome de rosa, porque rosa é uma coisa feminina. É. Entendeu? Pra atingir a feminilidade. Rosa caveira. Porque você vai falar pra uma gira caveira, que graça que fica essa aí? Não ia dar aquela feminidade necessária. Ah, entendi. Claro. Então tem trabalho que precisa ela fazer que o senhor não faz. Tem trabalho que precisa o senhor fazer que ela não faz. Os dois agem na mesma. No mesmo negócio. No mesmo negócio. No mesmo trabalho, vamos falar assim. Só que a diferença é que não é o mesmo da mulher. Claro. Essa é a diferença. Ela pode ter mais evolução que eu e eu posso ter mais evolução que ela. O cumprimento do outro, lá. Entendeu? Aí chega a Rosa Caveira pra mim. Já chegou pra mim falar. Já chegou? Ai, seu Tata Caveira. É. Tô precisando fazer um trabalho. Só que tô precisando de ajuda, o senhor me ajuda? É. O senhor tem mais experiência do que eu, que lá é humildade, nego. Um fala, tô precisando e pronto, acabou. Não tem esse negócio. Ai, fala isso, me uma desculpa aqui, outra desculpa ali. Ó, tô precisando porque você sabe mais do que eu. É sincero, lá tem sinceridade. É isso que é. Então ela chega e fala. Ó, caveira, tô precisando. É. Já que você trabalha no mesmo linhagem que eu, é. Já que você é mais, um pouco mais evoluído que eu, tô precisando. É. Médium pediu um favor pra mim, eu tenho que cumprir, o que você acha disso? Ah, você tem que fazer tal coisa. É. É assim que funciona. Se o médium pede pro Exu dele pra ajudar no processo de desenvolvimento de incorporação, o Exu ajuda? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Ajuda a limpar a mente. Tem que limpar a mente, é? Tem, você tem que estar focado. Pensando? Pensando no trabalho, isso é uma coisa boa. Não adianta você estar pensando em meter, por exemplo. Você vai trabalhar. Aí não dá certo. Atrapalha. Você não tá focado. Aí o Exu vai chegar, mas não vai chegar aquela firmeza. É. Eu igual tô aqui. É. O menino tá focado no trabalho. Tá focado. Mas nem sempre ele é assim também. Nem sempre. Ele tá fazendo aqui uma coisa especial. Mas nem fica bravo com ele. É. Aliás, até pai de santo. Ah. Comete erro. Comete erro. Tá certo. Mas erro pode cometer, mas só que o problema é que não apaga, né? É, não apaga. O problema do erro é que não apaga. Então, pode ser que apanha também, você acha que não? Apanha, né? Depende do pode ser. Claro. Porque todo mundo não... Animal também tem alma, viu? Tem. Tem. Então não pode maltratar. É só por causa que animal, você vai pregar o pé no bicho. É assim. Pregar o pé no bicho. Tem que conversar com aquela dona lá. Qual? Então vamos lá, conta pra gente a história de uma pessoa que o senhor ajudou na matéria e depois o senhor encontrou ela no mundo espiritual depois que ela desencarnou. Faz tempo que o senhor é Exu, né? Faz tempo. Uhum. Já teve essa situação? Já, né? E como é que foi? Encontrei ela. Trabalhava comigo. Tá achando que não vai buscar, né? Vai buscar. Pessoa desencarna. Todos que vai lá, uhum. Cumprimentar, familiar, que a pessoa não viu, mãe, pai, irmão, filho, que seja, vai todo mundo visitar, vai ver. Aqui às vezes você não pode conhecer, mas você conhece. E chega lá, você se apresenta como um esqueleto? Não, esqueleto, né? Isso é coisa dos seis. Esse tem quatro esqueletos não, ó. Tem esse negócio não. Como é que é? Como é que o senhor aparenta ser? No mundo espiritual? No espiritual como... Não, uma caveira? Na verdade, o espiritual não tem matéria. Se se parece alguma coisa, é matéria, já não é matéria. É. Entendeu? A gente vê, a gente escuta, mas a gente não vê. Você entendeu? Entendi. Mas a gente pode aparecer também. Quando você aparece com qual forma? Dependendo da pessoa. Tá. Já tá. Eu posso aparecer com a feição feia, bonita, do jeito que eu quero. É. Entendeu? Vai depender da pessoa que quer ver. Aliás, quem quer ver, não vê. Quem não quer ver, esse é o negócio. Entendeu? É. Então, conta lá. Vamos voltar lá na história. Daí, ele trabalhava com o senhor, ou seja, era o aparelho que o senhor incorporava. É, faz tempo. Faz tempo. É. E aí chegou lá. Chegou lá. O senhor falou, chegou pra ele e falou, aí sou eu que sou o carneiro. É, eu sou o Sancho. Você trabalhava. Aí ela ficou assim. Assustou. É uma mulher? Uma mulher. Uhum. Nossa, seu cabelo. Satisfação conhecer o senhor assim. É. Aí ela foi conversar com o grande. Isso. Aí o grande designou ela. Como ela praticou sua pena, ela foi pro céu. Entendeu? Uhum. Ela foi pra lá, ela praticou o bem. Então ela foi. Foi. Então, o senhor, quando o senhor vem assim aqui a trabalhar, e o senhor lembra da vida passada, a aparência que o senhor toma é daquela última encarnação. É. É assim, né? É. Entendi. A gente também ouve dizer que a linhagem dos Caveiras é uma linhagem de um povo que tem uma ligação direta ou indireta com militarismo, com exército, que são voltados mais para assim. É assim mesmo ou cada um? Como que é negócio, né? Pois é, eu tenho a ideia de que quem vem na linha dos Caveiras teve ligação com a exército. Nada a ver, né? Nada a ver. Militar. Nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. É assim. É igual eu falei pro senhor, o senhor desencarna, ele vai encaminhar um ser. É. Dependendo da sua evolução, você vai pra uma falange. De tiriri, de não sei do que, de caveira. Não tem esse negócio não. Cada um tem a vida que passou. É. Não tem esse negócio de quem é caveira era militar. Não existe isso. Não existe. Para, quem fala isso é mentira. Manda vir falar com caveira, quem estiver afirmando isso. O senhor já trabalhou com tiriri? Com tiriri? Não precisa ser o meu, com algum tiriri. Tiriri? Já fui pedir favor pra ele. Como é que foi? Precisava fazer um trabalho muito forte. Ah. Fez muito tempo. Aham. Muito tempo. Tem coisa que vocês nem imaginam. Feia. Feia. Era demônio. Demônio. Que eu tive que lidar. É. Era feio o negócio. O senhor ficou até assim meio triste. É. O senhor fica triste por ver uma pessoa, um espírito naquela situação? Eu tô pensando que eu tô lembrando daquela época. Uh-huh. Como é que foi? Uh-huh. Foi feio, mas conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Tirei. Graças a Deus. Ainda bem que eu era espírito de luz já. Eita. Se eu fosse negro, eu só ia estragar o negócio lá. O senhor ia? Você ia meter o pé? Não, eu ia estragar mesmo. Você não é chuviluido, você não é chuque, caminha pra luz, como é que você vai ajudar? Se você for ajudar, você vai estragar. Claro. Entendeu? Faz parte do problema. É, mas era feio. Era feio? Era. Lembro até agora. Como é que foi? Conta. Eu não vou citar um nome, porque é um demônio. É, tá, claro. Tá, existe demônio ali. Aliás, a gente não conseguiu, a gente entrou num acordo. Entrou num acordo? Entrou num acordo. Pra resolver. Pra resolver, mas não tinha muita conversa. Com muito sacrifício a gente conseguiu. Por isso que não foi direito a trabalhar lá. Porque se fosse, não ia concordar. Não ia concordar? Não, como não era meio, né, caminhar pra luz. Uhum. Então, né, trabalha na parte negra. Uhum. A eliminar. Faz muito tempo esse negócio. Faz tempo. Foi um dos últimos casos de possessão. Existiu. Ixi. Foi. E eu tava lá. Quando a Tacaveira, uma legião de chuva. Aham. E como é que... Quer que eu fale o nome, nego? Não precisa. Eu vou falar. Bom, o senhor que sabe. O nome do demônio? É. Mas o senhor protege forte. A gente. Forte. A gente entrou num acordo. Não vou falar o acordo. Por quê? Porque não é permitido. É uma coisa que a gente parou pra conversar lá. Claro. Não é permitido falar, mas eu posso falar o nome dele. Quer que eu fale? Não. Você convida seu Deus? Eu sim, mas só que muita gente vai ver essa gravação. Daí eles vão dormir e fica com aquilo na cabeça. Sim. Então, aí fica... Eu vou falar pra vocês, se quiser cortar, você corta. Então fala. Seu Bezebu. Ah, Bezebu é bacana. Bacana? Gente boa. Ah, tá. Tá bom. Vai conversar com ele. Não. Ó, Bezebu, Astaroth e Lucifer, tudo gente boa. Gente boa, né? Você tá brincando com a minha cara. Não é não? Gente boa, demônio, meu caro. Demônio, meu caro. Você acha que Bezebu é gente boa? Astaroth. Ah, tá. Vai conversar com esse. Aliás, ele não vem. Esse faz muito tempo que ele vem. Mas... quem quiser acreditar, que acredite. Eu tô falando a verdade, viu? Claro. E mas como é que deu um processo? Como é que se dá um processo de obsessão? Possessão. A pessoa só pensando mal. Vai indo, vai caindo. Vai caindo. Na vibração do bicho. Aí o que acontece? Aí ele pensa, vou pegar assim. Da pessoa. Não acontece isso muito, não. Mas... seu Bezebu incorporou. Foi feio. Fala, incorporou, tipo, irradiou. Porque senão a energia dele é tão baixa assim que não... Pode dizer. Tá. Não, quem ouve gosta muito de... Por falar em quem ouve gosta muito de distorcer, o senhor consegue, assim, acompanhar quem tá ouvindo a gente? Quem vai ouvir esse trabalho? Porque é muita gente. É. Não dá pra acompanhar. O senhor não, mas o senhor tem os seus falangeiros. Tem. Mas a gente tem que procurar também, não é assim não. A gente não sabe de tudo, a gente não conhece tudo. Não é? É assim que funciona. Entendi. Tá, e daí o Satiriri ajudou de que forma? Porque o Satiriri é... ele é... falangeiro do astral. Tá. Ele é... planetário. Mas esse... esse Tiriri que foi lá, esse mesmo que trabalha comigo, foi lá que você conheceu? Não, é outro. É outro. Entendi. Ajudou. Ajudou. Foi um caso de posição aí por cima, assim. A pessoa tá plantando coisa que não devia. É. Aí a gente descobriu que era Belzebu que tava lá. Aí a gente foi lá conversar com ele. O que tá acontecendo aí? É. Aí a gente chegou falando assim. Tô falando meio por cima pro pessoal entender. Claro. A gente chegou conversando na boa. Mas esse Belzebu. Bacana. Gente boa. Gente boa, né? Olha. Vou nem responder pro senhor. O senhor gostaria de ter um outro caso desse pra resolver? Não. O senhor correu algum perigo? Não. Isso não corre perigo. Porque não morre mais? Não. Mas corre o perigo de ser aprisionado por uma energia mais densa? Porque se fosse tudo rosas e flores, pra que ser esperto? Isso não morre. Mas pode ser trancado. Pode ser trancado? Pode. É subordinado. Ou você se torna um eixo que faz o mal, você vai cair para sempre. É assim que funciona. Trancado? Trancado. Mas o senhor, por exemplo, tem amigos, conquistou amizades. Por exemplo, seu Giramundo. Sim, seu Giramundo. Compadre, né? Saravá, seu Giramundo. O senhor conquistou amizades, assim, mas não se diz amizade, se diz como compadre, né? Sim. Porque se uma hora que o senhor anda na lei, o senhor Giramundo não é mais seu amigo. O senhor sai da lei assim. Como que é o negócio, meu? Se é uma hora o senhor sai para trabalhar para a luz, daí o senhor Giramundo também não é mais seu amigo. Ele vai me aconselhar. Ah, ele vai. Porque se sair, vamos fazer. É, vamos conversar. Ele vai abandonar o barco. Aham. Vai te ajudar. Essa coisa é muito difícil, não acontece. Não acontece. Quem caminha para a luz, caminha para a luz. Quem não caminha, não caminha. Essa. Duas coisas diferentes. É. Tá certo. Então, no caso de, por exemplo, tem uma pessoa ouvindo aqui agora na casa dele. Tá dizendo, gostei muito do Caveira, eu não quero mais trabalhar com o meu Exu, quero trabalhar com o Caveira. Sim. Como é que fica? Pode? Não. nada espiritual. Mas se ele quiser muito? Não tem essa. Não existe esse negócio. Ai, meu trabalho de cabelo. Não tem esse negócio. Não tem. Pessoa querer. Ela vai fazer o que é mandado. Porque o que tem, tem. O que não tem, não tem. Não tem esse negócio. Não, não existe. Não tem essa de preferência, né? Não. Tá certo. Vamos lá. Agora, as pessoas que vão buscar uma casa de Umbanda, o que, que ela deve cuidar para encontrar na casa, para dizer essa casa é confiável? Buscar a doutrina da casa com que eu trabalho. Tem uma da casa que trabalha com o poder do sangue. É. O poder do sangue não é permitido pelo grande, é que magia negra. Ah. Bruxaria. Bruxaria é. É. E o senhor já encontrou bruxo assim? Já. Já pediram muito pra mim, eu não fiz. Pediram? Já. Já. Pediram o quê? Fazer maldade. Muitas pessoas pedem toda hora, todo dia. Fazer maldade? Fazer maldade. Muitas. Muitas? Muitas. Todo dia tem. Nossa. Toda hora, cada segundo tem. Então o povo ainda não entendeu que a Umbanda é amor e caridade? Muitos não. Muitos não. Eu falei pro seu Giramundo, eu falei, o senhor que vem aqui, o senhor... responde com dureza para a pessoa largar a mão de ser enxerida. Ele fala, não, imagine, eu cuido dela, ela veio aqui, eu converso com ela, ela acaba mudando o raciocínio dela. É assim que funciona, tá certo, o seu Giramundo. Como é que o senhor faz? É assim também, mesma coisa. É? Todos a mesma coisa. Todos? Todos. Né? Vem. Pode ser a pior pessoa do mundo. Mas o senhor fica indignado? Nossa, achar isso da Umbanda. Claro que fica. Vou falar a verdade pra ela. É. Mas por que você acha isso? Ah, porque é assim. Aí eu falo, não, mas não é assim, nego. Ah. É outra forma. É outra forma. É. Ah. Eu vou dar. Eu vou fazer o seguinte. É. Pode fazer? Eu quero que uma das pessoas que tá aqui, ou as duas, tanto faz, as três, quatro, que tiver. Faça uma pergunta pra mim. Ah. Uma coisa nova. Pergunta. Faz uma pergunta. Todo mundo quer pergunta. É uma coisa nova, né, nego? Bom. Quanto eles não fazem, vão fazer. É novo, não é? É. Pessoas de fora fazer pergunta. É novo. Porque às vezes a pessoa que tá aí, eu li muita mente. É. Às vezes a pessoa pensa que é bolado. Que é bolado. Pronto pra responder. É. Entendeu? Pensa. Por isso eu vou provar. É. Que esse diálogo não é marcado, não é ensaiado, que isso é uma falsidade. Entendeu? Por isso que eu quero que cada um faça uma pergunta. É. Porque às vezes eu já li pessoa que pensa isso, Seneu. É. Fala que é ensaiado esse negócio, viu? Pensa não. Pensa que é. Ai, a pessoa fala, pergunta, tem um roteiro de pergunta na cabeça já. É. Não é assim, não. O médico já sabe, e o médico já se preparou para responder. É, mais ou menos isso. Então, eu quero que cada um faça uma pergunta diferente. Para nós poder provar que é assim, é novo isso aí, não é? É. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Quem que é o primeiro? Eu vi uma vez, seu cabelo, que uma história. Sim. De um chupadeiro, contando a história dele. Vem mais perto que ele, só o povo não vai escutar. O povo tá meio aqui nele, ó. É, como é que chama? Tem que escutar, não tem? Tem então, escutar. Para escutar, você pergunta. Então, eu li uma vez a história de um caveira, relatando a história dele, encarnado. E ele foi uma pessoa muito ruim, que matou muita gente, que invadia outras aldeias na região dele, e ele matava crianças, fazia tudo isso, de maldade. Quando ele desencarnou, ele ficou num lugar muito ruim, aí... muito tempo. Daí a Falange do Exu Caveira, que foi eu acho que o. Que nem o senhor é, né? Ele pegou esse homem, esse espírito, levou para um outro lugar. Não. Aí ele ficou lá, sim. Mal um tempão. Daí é que ele ficou, foi estudar para ser um Exu no início. Depois, muito tempo. E lá dizia assim, no fim, que quando a pessoa, por exemplo, tem uma Exu Caveira ou tem a falange de algum caveira, ele também praticou maldades. quando internado. Isso é real? Negro, essa história que você contou é tudo mentira. Esse é fruto dos seis que inventaram pra prejudicar no começo a imagem da Umbanda. Eu não matei criança. É. Por exemplo, jamais fiz isso, jamais passou por minha cabeça. Eu retirava o ouro de que cada um tem sua essência. Como é que é o seu nome? Sônia. Té. Té conhece todas? Cada um tem sua essência. Cada um é o que é. Não tem nada a ver. Esse negócio aí, porque matou criança, que invadiu a aldeia, que não sei o quê, é caveira. Isso é mentira. Isso é fruto dos seis. O que você tem que fazer pra prejudicar a imagem da Umbanda? Então, mas eu li no site do Umbanda. É mentira, nego. Isso é coisa inventada. Tá. Para com isso. Tira a cabeça sua. Não acredita em tudo que você vê. Não, lógico. Aquecimento global, acabar o mundo, é tudo mentira esse negócio. Eu já vi isso mesmo. Não existe. Para. Não existe. Manda vir falar com a caverna. Tá pessoalmente. Obrigada pela resposta. É mentira. Já, vamos dizer, praticamente é mais ou menos claro. É, quer dizer, assim, do meu ponto de vista, assim, quem antigamente, tipo, o senhor, o seu Giramundo, tipo, os Exus, que hoje em dia vem terra, porque cometeu alguma coisa, assim, no passado, tipo, alguma coisa ruim, assim. Sei. Todos que praticaram algo ruim vai vir com o Exu ou não? É assim que funciona. Assim, e só concluir, no dia de hoje, um exemplo assim, uma pessoa que está presa, vai, que tirou a vida de alguém, alguma coisa, sim, vai voltar com o Exu ou ela está pagando alguma coisa assim daquela vida, da vida passada, teve opção, o senhor falou que tem uma segunda chance, está aqui, tá preso porque está pagando a segunda chance, algo assim. Não, que você fez lá, você pagou lá e no astral, às vezes. O que você tá fazendo aqui, você vai pagar no astral ou aqui mesmo. Mas você pagar aqui, você vai pagar no astral, você vai pagar duas vezes. É assim que funciona, mas existe esse negócio de... vamos supor, igual você falou, Exu é segunda chance que dá. Mas tem esse negócio de... vamos supor, é o grande que encaminha. Leva tempo pra você estudar pra Exu. Leva tempo. Leva. Pra você aprender. O que é ser Exu? Aí é a segunda chance. Aí você aproveitar, você vai fazer o mal, você vai fazer o bem. É essa escolha. Essa que funciona. Mas não existe negócio, não. De você tá na vida passada, tem que tá pagando agora. Mentira. Existe. Você pagou no astral. Ou você pagou encarnado, ou você pagou no astral. Você pagou os dois. Vamos dizer assim, o que você tá fazendo aqui hoje, você vai pagar depois, entendeu? É assim que funciona. Não existe esse negócio de tá pagando o que é do passado, não existe. Você pagou no passado, o que você fez no passado, você pagou no passado. O que você tá fazendo hoje, você vai pagar depois. É assim que funciona, não existe esse negócio. E todo mundo, né, que comete o mal, tem a segunda chance. Mas leva tempo. Não é assim não, ai, falando, se encarnou, já vai incorporar. Ela estuda, leva tempo, que nem eu. Eu era da época dos escravos. Mais ou menos, terminando a época dos escravos, lá para 1900 bolinha, como vocês falam. É. Era aquela época. Então, olha quanto tempo que passou aí. Sim. Né? Passou muito tempo. Bastante. Então, o tempo de Deus é diferente do tempo de vocês. Sim. Tá? É diferente. É. Então, hoje, a gente que tá aqui em terra, então, não tem nada a ver, vamos dizer assim, a gente viveu alguma coisa no passado lá e tá aqui pra... Nada a ver. Não tem nada a ver. O que você planta aqui, você não pode correr aqui, mas depois você corre. É assim que funciona. O que você fez lá, ficou lá. Você pagou lá, você pagou no astral, não sei como é que foi. Mas o que você tá fazendo aqui, você vai pagar ou aqui ou lá. Ou você pode pagar os dois. Por exemplo, você tá pagando aqui, você vai morrer, você morre, você vai pagar lá também. Ou se você não paga aqui, você paga lá. Lá nada passa em branco, é assim que funciona. É assim que funciona, não tem nada a ver com as coisas, não esquenta a cabeça. Mas claro que sim. Então, só essa que ele deixou aí. Que a pessoa, que ele quis saber também. A pessoa tá presa, fez maldade. Que nem você falou, não vai necessariamente ver a Exu, tem todo um processo de... Todo um processo. Ah, Disso tudo depois de saber da sintonia do médium, se é do próprio espírito. Eles vão encamar para um médium. Se o espírito for... É, por exemplo, o médium antes de ser encarnado. É. Eles vão falar, esse médium vai encarnar logo logo. Vocês vão fazer parte da linhagem dele. Seu, escolhe todo mundo lá. É. Aí vai lá, entendeu? É. Mas dá de pé, meu menino. Agora ele não pode também, que ele não tá preparado. Ele chama outro Exu, não tem nada a ver com a linhagem dele. Ele pode chamar também. Pode? Pode. Tendo as coisas necessárias que o Exu exige. Ele pode chamar seu outro Giramundo, por exemplo. É. Pode. Pode. Ele tem essa opção. Tem. Mas não que ele vai trabalhar uma passagem só. Ah. Mas com quem que ele trabalha, com quem que ele tem que trabalhar na linha dele. Na linha dele. É. Tem mais cigarro, né? Entendi. Então vamos lá. Foi esclarecida a dúvida de vocês? Mais uma pergunta. É, como o senhor disse no início, o senhor é chefe de falange. Sou chefe de falange. Chefe de falange dos Caveiras. Sim. É dito que o médium, a cada sete entidades, um exemplo, das Caveiras, se eu tiver errado, se eu não me engano, a cada sete entidades que ele trabalha, no caso, se trabalha com uma entidade que se chama da linhagem dos Caveiras, ele vai trabalhar com mais cinco, com mais sete e assim sucessivamente. No caso, o médium, né? Eu Sim. sou uma médium, Sim. incorporo, então eu trabalho com uma Exu e uma Pombogira. Da Pombogira são mais sete, desses sete que auxiliaram são mais sete e assim sucessivamente, para cada um determinado trabalho. Como o senhor é chefe de falange e houve todo um estudo para o senhor chegar até aí, processo de, deve ter tido um processo também de várias reencarnações, no caso, como não é simplesmente você ser preso nessa vida e você vai ser uma Exu na vida que você, depois que você reencarnar. Sim. Deve ter tido várias reencarnações do senhor, até o ponto que o senhor chegou no momento que teve a opção ou de seguir um caminho reencarnando ou de seguir um caminho com o Exu e indo para o estudo do Exu, se tornando até um chefe de falange. Sim. O senhor, a partir do momento que o senhor se tornou chefe dessa falange, é como se fosse uma empresa, o senhor foi reestruturando essa empresa, como se diz, colocando Exus, aí a partir desse tal Exu, o senhor colocou mais como se o senhor fosse o presidente hoje, aí tem os que auxiliam o presidente, o que auxilia o presidente e assim sucessivamente. É isso aí, Nico. Vamos supor. Por exemplo, qual você disse? O exemplo do hotel que o senhor deu no início. Sim. É como se vários, o senhor é um Exu, aí cada cinco funcionários que o senhor tem mais cinco que cuida daqueles cinco. Aí havendo essa evolução dos Exus. Apaga esse negócio, Nico. Taca no chão, isso aí. O que é isso aí? Aqui é o celular pra mim. Tá ligado? Não, vou tacar no chão, não. Só vou desligar. Pode continuar aí, por favor. Então funciona dessa maneira até o ponto que o senhor vai também subindo esses Exus que trabalham com o senhor para ir evoluindo como se fossem cargos. Cada Exu que o senhor tem ali como o senhor é o chefe, aí a cada Exu, cada trabalho que ele se designa a fazer aqui na Terra, tirando uma quimumba ou tirando um trabalho que foi feito para uma assistência ou para um médium, Sim. ele vai dando tempo também essa oportunidade de evolução como espírito na falange do senhor? Eu vou responder bloco por bloco, como vocês dizem. É um cacete. Primeira pergunta foi o negócio de sete. É, se tem um limite, vamos falar assim, de... Não tem, nega. Assim, você vai trabalhar com o que você suporta. Ah, sete é o número de poder. Você vai pra sete cruzilhadas, sete catacumbas, sete não sei o quê, sete cobras. Já reparou nisso? Não tem seis cobras, por exemplo. Não. O sete, no caso, sete entidades, não sete denominada falange. Sete é o número de poder, vamos falar assim. É o número... Vamos falar assim. Vamos responder. Não tem uma quantidade necessária para você trabalhar. Mas o que eles permitem é 7 e 7. 7 direita, 7 esquerda. Mas pode trabalhar com 10, por exemplo. Nada impede, não tem esse limite. Vai depender do médico, da evolução dele. É assim que funciona. A respeito, respondi essa pergunta? A outra pergunta era a respeito do seu auxilio na, mas eu entendi, seu auxilio na parte da evolução dos caveiros, vamos supor. Essa pergunta, né? É que você fez muita pergunta seguida da outra, entendeu? Nesse processo de evolução da como tem vários, são um apoiando o outro, como se um andasse ao lado do outro, como são vários, se eles também têm um processo de evolução na falange do senhor, no caso, eles também estão seguindo um processo conforme os trabalhos que eles realizam, para quem sabe se tornar um chefe de falange de uma outra, ou voar para uma outra. Tem essa oportunidade? Tem sim. É a mesma coisa da escola, eu gosto de dar exemplo. Vamos supor, você está na escola. Eu falo de acordo com o que eu aprendi com o meu médico, que eu acompanhei muito tempo ele. Desde quando ele nasceu, eu fui acompanhando essas coisas e tal. Aí eu aprendi o costume dos seis, né? Funciona assim numa escola. Tem os alunos, os professores e o diretor. O diretor, vamos supor, ele é... É como se ele fosse Deus, ou Baluaê, no caso do nosso caso. Vamos falar assim, Baluaê. É uma rede de escola. O cara escola ensina uma coisa, certo? Uns ficam burros, outros ficam inteligentes. Vamos supor. Aí no caso do Baluaê, é o diretor. Os professores é os chefes de falange. Aí tem sexta série. Sétima série, eu falo isso porque eu aprendi aqui na Terra, junto com meu médico, então eu sei. Tem aí essa classificação, então é como se fosse no astral. No astral é assim, tem os professores que no caso, eu sou um dos professores. Eu sou chefe de falange. Eu tô lá para ensinar, evoluir e para formar também aqueles que precisam, os alunos no caso. Sim, eles podem se tornar um professor também. Sim, é assim que funciona lá. É aluno. E nós somos professor. Nós ensina. Os mais burros, os mais inteligentes. Os mais inteligentes, tem uma evolução maior. Toma, no caso, fui eu. Nas minhas aulas, eu prestei muita atenção, vamos supor. Hoje em dia, eu trabalhei bastante. Hoje em dia, eu posso responder quase todas as perguntas, porque eu tenho capacidade para isso. Mas não é assim. Então o mais burro, ele também tem capacidade, só que ele vai saber explicar com clareza. É assim que funciona. É como se fosse uma escola. Diretor, Baluê, no caso nosso. Né? Os professores, chefe de falange, que no caso eu sou um deles. Seu chefe de catacumba também é. Né? E nós ensinamos para os outros também. Se evoluir, buscar o caminho certo e se tornar também um professor. É assim que funciona. Arrecho. Arrecho. Pode ter qualquer pergunta? Essa tem mais pergunta, nego? Tem várias. Depois, vamos esclarecer o que você tem. O senhor acha que a gente vive no nosso plano? No plano, não do senhor, mas do nosso aqui, dos seres humanos, né? Num mundo muito hipócrita? Por exemplo, eu peço uma coisa, mas pensando em outra, eu te ajudo esperando algo em troca? Você acha que a gente vive? Isso, tem. Muito sim. Você espera alguém troca. Mas tá certo. Tá certo, certo ponto, tá certo. Você ajuda o padre mais pra frente, você é ajudado. Tem que esperar alguém troca sim. Porque se um dia você precisar, a pessoa pode virar as costas pra você. Se ela tiver a humildade, ela te ajuda depois também, quando você precisar. É assim que funciona, mas tá certo vocês. Vocês têm que esperar alguém troca. Mas não bens materiais. Mas sim no espiritual, quando você precisar, ela vem te ajudar também. Mas o senhor acha que isso é uma hipocrisia ou não? Não, jamais. Hipocrisia que jeito, né? Não é como. Depende da pessoa. Depende muito de cada um. Depende muito de cada um. Tem pessoa que espera para troca. Prefere outra coisa do que Por exemplo, eu tô doente, você vem e me ajuda. Sim. Vamos supor. Aí joguei o cigarro e ele escapou do meu dedo. Vamos supor. Deixa eu ver. Então, e aí, como é que fica? Pera, vou pegar um cigarro aqui. Yo! Posso supor, você tá meu médico. Mais fácil. Você vem, meu médico tá precisando. Você vem me ajudar aí. Né? Aí o que acontece? Você fica doente, ele pode reconhecer o que você fez por ele ou não. Aí ele pode te ajudar também. Entendeu? Não é hipocrisia. Essa que fala é hipocrisia. Isso. Né? Não é. Mas depende de cada um. Depende do que você quer de volta. Você tem que pensar o seguinte, eu ajudo ele, pensando assim, eu ajudo ele porque mais pra frente eu posso precisar dele. Isso não é hipocrisia, isso tá certo, porque um complementa o outro. É assim que funciona. Deu pra esclarecer ou não? Claro. É assim que funciona, vai depender de cada um. Né? Por exemplo, tem gente que pede, ajuda o outro, esperando que o outro dê alguma coisa pra ele. Esperando no interesse. No interesse. Entendeu? Aí a pessoa não ajuda no interesse que ele quer, ele começa a falar mal. Aí quando essa pessoa, por exemplo, ela não te ajuda depois quando você precisar dela. Porque você fala, ah, porque eu vou ajudar ele, porque ele não ajudou eu. Mais ou menos assim, na parte do interesse. Mas não é hipocrisia você pensar, eu vou ajudar ele porque mais pra frente eu posso precisar dele. E você tá ajudando porque você quer, não porque ninguém tá te obrigando a ajudar. É isso aí. É isso aí. Você ajuda como você quer. Ninguém tá te obrigando. Ninguém tá te obrigando. Entendo. É assim que funciona. E se ele quiser te ajudar, vai se ajudar porque ele quer. Porque ele quer. Vai do consciente dele. Pô, o cara ajudou eu. Vou ajudar ele também. Ele teve bom coração de ajudar. Vou ter bom coração de ajudar ele também. É assim que funciona. Um complementa o outro desse mundo. Só que vocês não entendem isso. Muitos ajudam o outro pensando nisso aqui. No dinheiro. Pra estar. Seja o diabo que for que você chama aqui. É isso aí, entendeu? Vai depender de cada um, sim. Depende do coração, da alma. Obrigado. Imagina. Esclareceu? Claro. Tem certeza? Sim. Sim. Mas esse, é difícil quando alguém assiste assim e diz assim, olha, porque a gente aprende muito a ser caridoso, fazer as coisas sem interesse. E fazendo coisas sem interesse, a gente sempre tem o que precisa porque praticou a caridade. Então, às vezes a pessoa pode entender que a sua explicação entra em contraste com essa ideia. Tem. O que o senhor tem a dizer? Olha, vamos ver se eu entendi essa pergunta, porque tá. Eu sou meio ignorante também, viu? Ah, eu também me facilito. Você perguntou assim, se a pessoa pede por interesse ou não, é assim? Como assim? É, não, assim, por exemplo, a gente ouve caridade. Caridade é fazer sem interesse. Sem querer nada. É isso aí. Não pode ter caridade, fazer sem interesse. Sem interesse. É. Pensando assim. É. Eu vou ajudar ele. É. Porque mais pra frente ele pode me ajudar. Isso é interesse. Não, isso é caridade. Não. Pera aí. Vamos ver se eu entendi. Tá. Pera aí. Ó. Pode. Pode falar. Fulano chega e me fala. Eu chego no senhor. Certo. É, me ajuda. Mas de quanto você encarnado? É, vamos fazer. Então eu chego no seu médium, ó, me ajuda, eu quero mudar a minha casa. Mudar os móveis da minha casa para outro lugar. Sim. Daí ele fala assim, vou ajudar, porque, por caridade. Não é quero isso aí. Nada em troca. É isso aí. Não quero nada em troca. Mas ele pode pensar que é mais para frente, ele pode precisar dele. Então, mas daí é isso que eu tô tentando dizer. Sim, mas e aí é interesse, não pode pensar assim, daí não é caridade mais. Não, é isso que eu tô tentando dizer. A pessoa faz por caridade. Que isso? Né? Às vezes a pessoa não pode precisar. É. Mas se ela for precisar, a outra pessoa tem que ter um bom coração de ajudar também. Depois. É isso que eu tô tentando dizer. Entendeu? Entendi. Hã? Mas na hora de fazer, ela não pode ter interesse. Não. Claro. Ela pode pensar. É. Ela pode pensar. É um interesse, não é? É um interesse bom, vou falar assim. Vamos resumir esse principal aí. É um interesse bom que essa pessoa faz. É como se fosse uma caridade. Tá certo? Oh, tem um amigo querendo dar um abraço no senhor que já tá indo trabalhar. Tá, pode ver quem quer. Enquanto isso, gente. Ó, tudo bom, meu? Salve. Que é isso, meu? Tá aqui na sedução, sou meu. Agradecido. Que os Exus te acompanhem nessa caminhada de liberar seu caminho das maldades e dos perigos. Que assim que seja. Já estamos chegando aqui. No final. Obrigado, Júlio. Obrigado, meu. Agradeço. Então tá certo. Então vamos deixar claro. A pessoa às vezes vai pensar assim, ah, vou ajudar porque depois também, quem sabe, eu não preciso de ajuda. Tem. Mas aqui a gente vê isso como interesse, que não se deve fazer isso. Tem. Mas o senhor está dizendo, se acontecer de pensamento surgir, não fique se culpando. Vai ajudar por caridade do mesmo jeito. É sim, é, meu. Tá, é isso que eu estou tentando dizer. Claro. A pessoa pode pensar, só que não é um pensamento ruim. É. É um direito que ela tem que pensar, não, não se considera pecado isso. Pecado. Pensar assim, é como se fosse uma caridade. Uma caridade. Pensar assim, não é pecado. Pecado que fosse assim. Não vou ajudar, igual. Bom, não vou ajudar, porque se eu ficar de dente, ela não pode me ajudar. Isso sim seria pecado. Ah. Mas pensar assim, do jeito que eu falei, ah, eu vou ajudar porque mais pra frente eu posso precisar dela. Não é pecado. Não é. Entendeu? Claro. É como se fosse uma caridade. Ah. Ela fazia por caridade aqui no momento. Entendeu? Porque se ela precisar, a pessoa pode vir ajudar ela, vai depender da outra pessoa. Depende do coração de cada um, da alma de cada um. Claro. Essa é a função. Tá. Deu pra esclarecer? Deu. Agora a gente sim tá chegando no final. Então, lamentavelmente, quem sabe, uma outra vez o senhor volta e a gente faz mais? Claro que pode ser, a gente faz mais sim. É? Claro que faz. Graças a Deus, então. Eu vou estar aqui em breve. Em breve? Bom. Demorou. Então, fala aí. O senhor vai passar uma mensagem final pra gente. Eu vou passar de acordo com o senhor falou aí. É. Negócio de caridade. Fala sim. É assim, se for fazer alguma coisa pra alguém, ajude de bom coração, porque se ajudar de mau coração não vai valer. É. Vai ser neutro. Neutro, é? Vai ser neutro, não vai servir de nada. Precisa ser ajudado de bom coração. Uhum. Tem que ajudar de bom coração, de corpo e alma. Uhum. É assim que eu falo. Mas você tem o direito, não é pecado, você pensar que mais pra frente você pode precisar dela. É assim que funciona. Entendeu? Sim. Deu pra esclarecer? Sim. A pessoa não ficar se sentindo culpada. Não. Em cima daquilo. Não. Tá certo, é o direito dela. Não é pecado. Deus não considera isso como pecado. Quem se sente culpado e aí acaba se sentindo abandonado pela sociedade, daí acaba se fechando e aí acaba entrando em depressão... É tonto. É tonto. Que não é assim que as coisas funcionam. Você não aguentou, né? Você não demorou pra responder também, né? É tonto. Que é tonto. Não é assim que as coisas funcionam. Ah. Que pode tá fazer? Tá pensando assim, por que quer? Ah. Mas devido às minhas palavras, espero ajudar essas pessoas que pensam assim. É. Ajudar a esclarecer. Se você ajuda alguém pensando em que mais pra frente você pode precisar dela, tá certo. Tá. Não é pecado. Não é. Não é pecado. Agora, se você pensar de ajudar ela por causa de alguma coisa material em troca, aí sim é pecado. Aí vai, não vai servir de nada pra você. De nada. Nada. Deu pra entender? Sim, senhor. É assim que funciona. É. Então fica tanto recado pro povo aí. Fica. Se você vai fazer alguma coisa, faz de corpo e alma pra essa pessoa. É. Porque você não fazer, não vai valer. Não vai valer. Vai valer. Você vai ajudar, mas espiritual vai ficar neutro. Neutro, é? Neutro. Na hora de acertar com o grande, agora eu vou falar pra você. Ó, você fez, mas você fez de bom de coração. Ah, é. Então é assim que funciona. Tá certo. É assim. Mas não impede você pensar, vou ajudar essa pessoa de corpo e alma, porque ela provavelmente não posso ajudar ela. É assim que é o pensamento da igreja católica, né? Tem igreja católica que pensa assim, eu vou ajudar fulano porque mais pra frente eu posso precisar. Isso é caridade, entendeu? Não é errado pensar assim. Porque a ajuda aconteceu. E quem estava sendo aconteceu. Ajudado não se importa se ele estava com interesse ou vai não. Vai depender da pessoa claro. Que está sendo ajudada, se ela vai ter o corpo e alma também, de ajudar também. Porque mais pra frente, aí eu posso precisar dela de novo, então eu vou ajudar ela de novo. Vou ajudar ela também. Vai. E mais pra frente eu posso precisar dela de novo. De novo. Não é errado pensar assim. Não é assim errado. Que eu tava tentando dizer pra você. É isso? É. vamos dizer assim, um pobre ou uma pessoa que não tem o que comer. Tem. Se o cara vai, vou lá ajudar, porque assim Deus, o grande, já anota lá no meu caderninho que eu fiz uma caridade. Tá com interesse de ser salvo. Tem. Pra pessoa que vai comer, que tava com fome, ela não tá nem aí se o cara tava com interesse ou não. Pelo menos ela recebeu a ajuda. Ela recebeu. Né? E essa pessoa que ajudou, mesmo com interesse, ela tem o mérito dela. Tem o mérito. Tem. Mas o senhor falou, não é tanto assim como se fosse... Não é tanto assim como se fosse um campeão. É. Como se fosse uma coisa neutra. É. Como se tivesse acontecendo. Tá. Vamos falar assim. Tá certo. Porque quando você ajudar a pessoa, você tem que ajudar de campeão. Campeão. É assim que funciona. Tá certo. Então, o senhor em breve fala conosco novamente? Claro que fala. Tá sendo um privilégio falar com vocês. Graças a Deus. Tá, vocês estão gostando? Vocês gostaram? Porque eu posso tratar, vocês gostaram. Gostamos, sim. Então o senhor deu um alô, um agradecimento ao seu tranca-ruas. Sim. E quem que é o caboclo? Da esquerda dele, quem que é responsável? É o seu sete, né? Teu sete catacumbas. Seu sete, então. Deus. Agradecimento ao seu sete catacumbas também. É. Tá certo? Tá certo. Tá bom. Agradeço. Então agora a gente vai pegar o senhor aí. Subindo para a sua Aruanda. Subindo não, descendo. O senhor não vai subir para a Aruanda? Que Aruanda, né? Não vai subir ainda não. Uhum. Vai desce por enquanto. É? Tá certo, então. Tá louco? A gente tem muita dúvida. Mas não me importa responder, não. Que a gente tá aqui para esclarecer. Tá certo, não tá? Tá, sim, sim. Deixa eu tirar essa missão, não é meu. É. Só usei e vou usar. Deixa eu limpar isso aqui também. Porque às vezes você coloca a parede. Pegando o cigarro. Pegar mais charuto. Charuto tem mais fumaça do que o meu. Charuto é melhor? É, tem mais fumaça. A gente está muito feliz, viu, de ter tido essa oportunidade, seu caveiro. Eu te agradeço. Vocês têm que correr, espero que tenha respondido a pergunta dos seis. Como que é? Eu que agradeço e espero ter respondido a pergunta dos seis. Tá. Adequadamente. Sim, respondeu sim. Que vocês estejam esclarecidos. Tá certo. Vocês podem sair daqui agora, tá? Não tem problema nenhum, eu vou limpar. Seu ponto na folha da bananeira. Graças a Deus. Vou só pôr um banheiro aqui, faço. Tá bom. Tudo bem, seu meia-noite? Boa noite. Boa noite. Não tô aqui pra piada. Deixa eu cumprimentar o povo. Tá. Pode ficar. Já sou meia-noite. Pode cumprimentar. Como é que vocês são aqui? Assim. Seu Meia-Noite, a gente sabe que o senhor é uma entidade recém, que está em treinamento, recém-chegada na Umbanda. Como é que está sendo esse processo para o senhor? Eu aproveitei a segunda chance. Antes, pensava em foder. Hoje penso em ajudar, porque eu quero aproveitar essa segunda chance. Sim. E como o senhor está sendo tratado pelos Exus? Antes mal, agora bem. E o que que fez mudar o comportamento deles para com o senhor? Eles me mostraram o caminho certo. E eu quis aproveitar a segunda chance. Claro. Eu poderia não aceitar e continuar na merda que eu estava. Mas eu aproveitei. Antes, quando eu chegava, eu queria bater em todo mundo. Nossa. Agora não. Bater em todo mundo. Tô mudado. Tô seguindo pra luz. Mas por que o senhor queria bater em todo mundo? Sentia raiva. Raiva? Ódio? É. Eita. Sentia ódio e raiva. Mas por que fizeram mal pro senhor justamente? Por que ódio? Porque sim. Uma escolha é minha. Tá. Mas aí veio seu sete encruzilhada, seu sete catacumba caveira, entre outros, e me mostraram que o melhor caminho é o caminho da luz. Hoje, aqui estou para prestar atendimento e mostrar que a gente pode mudar. Só a gente querer. O senhor passa que mensagem para quem ainda não tá no nível que o senhor tá? O senhor acha que eles devem abandonar o que eles fazem, que é melhor? Acende aqui para mim, faz favor. Não é. Então, manda uma mensagem para quem ainda não tá, não entrou para as falanges de Exu, ainda não aceitou a luz como proposta para sua vida. Enquanto você tá com a oportunidade, é tempo de mudar. Se você tem essa essa chance, não desperdice. Porque será pro seu benefício. Não para o seu mal. Então, enquanto você tiver a oportunidade para mudar para melhor, mude para melhor. Porque você vai ser só recompensado por isso. Enquanto você não muda, você descai e coisas vão acontecendo na sua vida. É. Jure. E esses que hoje estão onde o senhor estava ontem são seus inimigos? Não. O senhor tem tanta paciência quanto tem o Exu com eles? Eu aprendi que a paciência é uma virtude. É. Tem que ter paciência. Tem que ter. Se não há paciência, não há mérito. Vamos devagar com as coisas. Porque devagar se chega lá. Sim, sim. Assim foi os pensamentos dos Exus que me acolheram a falar de minha noite. Tiveram paciência em lidar comigo e me acolheram. Porque eu soube aproveitar, degustar, seja lá como é que vocês falam, a segunda chance que eu recebi. Hoje, para quem eu fiz o mal, eu levanto. Está de pé, outra vez. Hoje, para quem o senhor fez o mal? Fez a muita gente. O senhor levanta? Está tudo de pé. Ah. Está tudo bem sucedido. É, juro. Tá certo. Está tudo bem sucedido hoje. Tudo bem? Porque eu vi. O melhor caminho é o caminho da verdade, o caminho da luz. Se você tem trevas, você ganha só trevas. Se você caminha para a luz, você ganha só luz e coisas boas. Se você caminha para trevas, só coisa ruim. Assim por diante. Tá certo. Então, só mais uma mensagem para quem gostaria de trabalhar com o Exu meia-noite. Puder passar. Te protege. Os meia-noite. Ainda não tenho medo de receber uma capa, um chapéu sem o que for. Mas fico muito agradecido. Mas fico muito agradecido. Boa noite, nego. Você é o Exu da meia-noite. E praticar o bem. Por que o senhor escolheu esse aparelho? Ou escolheram para o senhor? Por quê? Evolução. O que quer dizer isso? Mostrar pra ele o que é luz e mostrar o verdadeiro lado que deve seguir. Assim como eu sou uma prova disso, o lado da luz é o melhor lado. Há tempo de mudar, enquanto você tem chance. Se você é encarnado, há tempo de mudar, peça ajuda, assim como eu fui ajudado. Hoje, sou o lixo da minha noite. E que assim seja. Claro. E o que o senhor diz para as pessoas que têm medo de receber Exu recém-chegado na Umbanda? Receba. Com muita alma. Porque ele vai te passar muita sabedoria. É. Ele. Eu sou recém-chegado, é a primeira matéria. Como que é? Eu sou recém-chegado. Ah. Mas aprendi já o costume do povo. Ah. Entendi. Eu nasci. Fui criado nessa terra. Entendi. O povo tá com pressa. Povo, você fala. O senhor fala. É, daqui a pouco eles vão fazer uma função aqui. Hoje a gente só pegou. O que é isso, função? Função vai ter um evento aqui, vão ocupar o espaço. Mas eu vou. É, quando o senhor voltar, daí a gente fala com mais tempo com o senhor. O que, que o senhor acha? Fazer o quê, né? Por que, seu menino? Que isso? Queria ficar aqui, mas... embora. Não, mas, ó... É... Pra respeitar mesmo a casa aí do anfitrião... Vamos liberar, vambora. Daí a gente... faz uma outra oportunidade. O senhor vem? Vem, vambora, então. Mas o senhor vem na outra oportunidade? Vem! Já disse que vem, porque eu venho. Tá certo. Então eu não vou. Tá bom, bora. Que seu tiramão tá me comprando aqui. O que ele falou? Já tá bom, né? Já tá bom. Que é isso, tiramão? Ai, tá bom. Ai. Tá certo, seu meia-noite. Essa é a meia-noite. Muito obrigado, viu? É uma honra ter conhecido o senhor assim pessoalmente, viu? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Uhum. Aqui, já deu passagem pro seu sede, pra mim, caveira. Não é pra filmar, vai só cumprimentar Maria Padilha e Tranca Rodazão e Mirim. Só cumprimentar, pode ser? Você não demora... Não, não vai demorar nada, é só cumprimentar e mora. Tá bom. Entendeu? Pode ser? Pode. Então vambora. Por que que não pode filmar? Você que já sabe. Vou filmar, já chegando. Mas é rapidinho então. Tá chegando primeiro, mas... Tá bom. Não é pra fazer pergunta? Não, tá. Porque a gente também tem... Porque ela tá preparada. Não, a gente vai deixar. Porque tem que deixar aqui também pra eles. São... Vai ter função. Tá. Gratidão, viu, seu meia-noite. Salve Maria Padilha. Ah, e dona Padilha. Eu sou Maria Padilha das Almas. Das Almas? Satisfação conhecê-la, viu? Vou comentar aqui, bora. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo, dona Padilha. Eu que agradeço a de vocês. Até breve. Você. Ai, como eu queria ficar mais. Mas eu vou porque eu não posso. Ai. Tchau. Tchau, dona Padilha. Muito obrigado. E Olha ver se tranca a rua. Pensa uma louca, eu vou embora, né? Beleza. Vambora. Tá, tá salvo. Salve. Salve todo mundo, salve aí. Agradeço, tchau. Tchau, seu tranca. Eita, que sim. Graças a Deus. Acabou? Acabou, David. Muito obrigado.